Salve geral, é nós que tá na fita. Salve geral, mais uma missão cumprida. Salve geral, é isso mesmo, ladrão. Salve geral, salve. Salve geral, é nós que tá na fita. Salve geral, mais uma missão cumprida. Salve geral, é isso mesmo, ladrão. Salve geral, salve.